Eu sou Carlos Sangaldino. Eu sou Marcos Antônio. E vamos lá. Noir. Politicast News. O reinado do Eduardo Cunha parece que está se aproximando de um triste final para ele. Depois daquelas acusações em que o Ministério Público da Suíça mandou informações para o Brasil sobre 5 milhões, não foi isso? Inicialmente. Em contas por lá, apareceram mais contas com mais dinheiro vindo de propina. Entre elas tem algumas contas que estão sendo identificadas como tendo origem no empresário português Idalécio de Oliveira, que somam 1,3 milhão de francos suíços, que são aproximadamente 5 milhões de reais, e que esses passaram por pelo menos 23 contas bancárias em 4 países diferentes na tentativa de esconder o rastro, terminando no bolso do Eduardo Cunha. É, que foram utilizados familiares para, naturalmente, mexer nessas contas. Laranjas, ele também utilizou, inclusive laranjas internacionais. E hoje já foi comprovado que estão repatriando cerca de 9 milhões e 600 mil de contas relacionadas a esse rastreio da movimentação dessa quadrilha, que a gente pode classificar isso como quadrilha. O interessante é que tanta denúncia aparecendo e ele sem ter muito o que dizer, o Eduardo Cunha se posicionou questionando os vazamentos, mas sem confirmar nem negar nada, só questionando os vazamentos. A notícia mais chata que eu vi agora, que foi querer deturpar ou desviar a atenção, foi ele alegar que uma das assinaturas que foram encontradas nos documentos, nos passaportes, nos documentos de abertura de conta, é que era simplesmente só parecida com a assinatura dele, que poderia não ser ele. Só que estão lá provas cabais, provas concretas de passaporte, documentos pessoais, não só dele, como da família dele. Né? Então, são provas concretas que a gente precisa levar em consideração e que isso caracteriza como falta de decoro parlamentar. Inclusive, falando de decoro, na CPI da Petrobras, quando teve início, o Eduardo Cunha foi lá voluntariamente falar. E entre outras coisas que ele disse que estão sendo contestadas agora pelos fatos encontrados, está a alegação de que ele não tinha contas no exterior. Ele disse isso e agora apareceram o pessoal do PSOL e da Rede Sustentabilidade. Eles pegaram uma declaração da Procuradoria-Geral confirmando que Eduardo Cunha tinha mesmo essas contas, que eram realmente dele, e anexaram isso num pedido de cassação do presidente da Câmara, entregaram no Conselho de Ética. E esse documento foi assinado por 48 deputados, incluindo deputados dos dois partidos e mais 5 partidos, PMDB, que é interessante porque é o próprio partido do Cunha, mas por outro lado é um partido gigantesco, então sempre vai ter gente que está para um lado e gente que está para o outro. PPS. Infelizmente eu diria que é um partido fisiológico, é um partido que debanda para onde a onda vai, para onde o vento está soprando, e eles terminam seguindo. Infelizmente a característica maior do PMDB que eu consigo enxergar neles enquanto partido grande é esse movimento. Como já foi falado no Politicast da Tradição, o PMDB ele é um dos maiores partidos brasileiros e é um partido de centro, que na época em que ele apareceu como MDB fazia sentido porque era meio que complicado ter partidos ideológicos durante a ditadura. Só que depois da ditadura ele acabou se transformando nessa coisa estranha fisiológica que temos hoje. Pois é, quando você diz que ele é um partido de centro, é só me ver a figura que todo mundo conhece, que é um partido que fica em cima do muro, que pode tender para qualquer lado. Então ele hoje está do lado do PT, no governo do PSDB ele foi PSDB. Infelizmente é quase que um partido que não tem identidade própria. A identidade dele é a identidade do vou jogar do time que estiver ganhando. É o partido da governabilidade. Exatamente. E que esse é um discurso que é quase que comum a todos os governistas, né? Ou a todo mundo que está no PMDB. A gente vai ajudar o partido que estiver no poder. Tanto é que ele hoje é cobiçado, não só pela situação, como pela oposição. Bom, além do PSOL, Rede e PMDB, também teve gente do PPS, que era o Partido Comunista Brasileiro antigamente, não é isso? Uhum. O PT, do PROS e do PSB. E o que foi muito questionado nessa ocasião foi o fato de não ter ninguém do PCdoB assinando, ninguém dos democratas e do PSDB. O PCdoB, por conta de ser um partido de esquerda, que inclusive dizem já há um bocado de tempo que é o partido mais dilmista que tem, mais até do que o próprio PT, uhum. Ele não se posicionar foi estranho por essa razão, enquanto o DEM e o PSDB são os que estão com discurso mais moralistas contra o presidente. Então, por que? Cadê o moralismo todo contra a corrupção, nessas horas? É. E uma coisa que a gente precisa destacar, e foi a público agora recentemente, é que o ministro do STF, o Teório, ele negou o sigilo para investigar as contas de Cunha. Se ele não tem nada a temer, por que é que ele pede sigilo nas investigações que estão feitas em cima das contas que ele diz que supostamente não tem? Então, vai ver, é porque está na moda, né? Já que lá em São Paulo está tendo muito disso, a gente vai falar daqui a pouco. Exato, é por aí. Eu acho que o pessoal fica, quando você fala de sigilo, significa que você quer esconder aquilo que não pode vir a público. É, e quem está lá está em cargo representativo, representando toda a população. Então, quando você alega que certas informações não podem ser publicadas, você tem que ter um embasamento muito forte, uma razão realmente clara de por que você quer esse sigilo. E existem documentos que realmente tem que ter sigilo, forças nacionais, mas esse caso não é, é totalmente pessoal. Pelo contrário, é justamente onde se deve ter mais transparência é no Congresso. As pessoas que estão lá foram eleitas pelo povo e elas deveriam ser isentas, inclusive demonstrar total facilidade em deixar todos os seus sigilos à disposição. Sigilo telefônico, sigilo bancário, sigilo... Eu não diria sigilo de e-mail, porque sigilo de e-mail já é invasão de privacidade. Mas em relação à questão dos seus ganhos, enquanto político, isso tem que ser público. Porque somos nós que pagamos aos políticos. Por falar em e-mail, você viu a informação que circulou aí sobre o e-mail que o Eduardo Cunha utilizava? Era saco cheio, né? Ironicamente, saco cheio de queijo. Bom, esse pedido de cassação lá no já foi enviado para o Conselho de Ética. E o presidente do Conselho, o José Carlos Araújo, do PSD da Bahia, ele disse que acha provável que esse processo termine ainda este ano. Vamos esperar para ver. Vamos esperar. Estamos com expectativa. Voltando ainda à CPI da Petrobras, o Ivan Valente, do PSOL, sugeriu chamar Eduardo Cunha para esclarecimentos. Acontece que ele foi defendido por Carlos Marum, do PMDB, e João Galberto, do PSDB. E terminou, acredito, terminou em nada, né? Não definiram por chamá-lo. O que é incoerente quando se trata de corrupção. A gente está justamente apurando, vivendo no país uma onda muito grande de apuração de casos de corrupção, e a gente percebe que parte do Congresso não quer apurar determinados fatos que estão, né, na mídia. E por falar em CPI? A CPI da Petrobras acabou de ter o seu relatório agora publicado, que infelizmente, pelo que a gente viu na mídia, muitos estão chamando de pizzaria das grandes, uma farta pizza foi posta agora para a gente, e apesar de todas as prisões, de todas as empreiteiras, todos os empresários e propinas que giraram em torno dessa investigação, o relatório que foi publicado foi muito evasivo, muito vago. Quem quiser se posicionar bem no mercado, ganhar dinheiro, pega esse conselho, cria uma pizzaria, bota pizzaria Câmara, porque essa pizza não é a única desse ano. Infelizmente. Pelo menos no que depende da própria Câmara, que ainda vai ter julgamentos do STF e por aí vai. Só para se ter uma ideia, está aqui, saiu agora, o relatório que saiu da CPI da Petrobras, ela isenta o ex-presidente Lula, a presidenta Dilma, a Graça Foster, ela isenta toda a cúpula do governo. É óbvio que o governo tem responsabilidade nisso, infelizmente, ou pessoas do governo, como a presidente falou, disse que não é diretamente o governo, mas infelizmente algumas pessoas do governo estão envolvidas na Lava Jato, e pelo relatório que foi colocado aqui, ninguém tem culpa de nada. Luiz Sérgio, que é o deputado relator, numa leitura resumida, ele foi questionado pela deputada Elisiane Gama, da Rede do Maranhão, em todo crítica, se não haveria nenhum pedido de indiciamento. O relatório parece que não indiciou ninguém, não deu em nada. Pois é. É interessante ver também, sobre isso do Eduardo Cunha, a movimentação da oposição a esse respeito. Alberto Fraga, do DEM, do Distrito Federal, criticou os oposicionistas, dizendo que abandonar Eduardo Cunha era uma covardia. Paulinho da Força, ele assinou o pedido de cassação, mas depois se arrependeu, dizendo que foi um erro da oposição fazer isso. Ele também disse que eles acreditaram que o impeachment, através da imprensa, seria mais fácil do que está sendo. Ou seja, infelizmente, é aquela aquela velha ditada de que eles, o Brasil termina sendo manipulado pela mídia, que é o termo que a gente vai colocar daqui a pouco, que é fortíssima essa declaração. Isso quer dizer que talvez a gente não tenha fato jurídico, fato concreto, para que haja um impeachment. O que há é uma força política e uma pressão da mídia, ou parte da mídia, para que as coisas aconteçam, o que é lamentável. É, o impeachment, como a gente vem dizendo já há muito tempo, ele é um processo que decorre de uma acusação e condenação por crime muito específico do presidente. Ele não pode ser usado como uma ferramenta política. E a gente tem visto desde o ano passado esse movimento querendo um impeachment sem saber ainda como justificar. É como se eu chegasse aqui e dissesse: Márcio, você vai ter que ir para a cadeia, você vai ter que ser preso. Agora eu vou descobrir qual é o crime que eu vou acusar você. É mais ou menos isso, não faz o menor sentido. Exatamente, é mais ou menos por aí. Até porque foi cogitado essa história das pedaladas, até hoje tem muita gente que eu particularmente ainda tenho dúvidas sobre o que é pedalada, se ela tira com dinheiro de uma conta para outra, se é como você falou, que ela, quando atrasa um pouco o pagamento de determinadas contas, e aí termina o banco pagando isso, colocando em dia as contas do governo, e depois o governo tem que repassar isso para o banco com algum tipo de juros. E isso, na verdade, são jogadas políticas que são necessárias pelo tamanho da grandeza que o país é. Mas, pelo que a gente já viu aí, talvez essas padeladas não sejam tão somente o fato necessário para um impeachment. Isso talvez seja um modelo de gestão. Agora, se isso está causando prejuízo no sentido de ter juros e tudo mais, é uma política econômica que o Brasil precisa rever, porque a gente passou um bocado de tempo refém do FMI, refém de um mercado internacional especulativo que é forte e que a gente hoje deve montar um modelo de gestão no país que seja mais autônomo, onde a gente tenha segurança. É óbvio que ninguém governa sozinho, a gente precisa das empresas privadas. O que mais tem hoje no país são as parcerias PPPs, né, de grandes obras, parcerias público-privadas, mas o que não pode também é o Brasil ficar refém dos banqueiros e dos fundos monetários internacionais. Pois é. Quem acompanha o podcast desde os primeiros episódios deve ter ouvido, talvez se lembre, que eu falei sobre corrupção, sobre essa cruzada contra a corrupção. Quando você quer realmente acabar com a corrupção, você foca os meios, o processo que está sendo seguido. Porque a corrupção não é uma coisa que depende de uma pessoa só. Toda corrupção envolve muita gente, envolve empresários, envolve políticos, envolve intermediários. Então, se você quer realmente combater, você vai tentar mudar todo o esquema, todo o sistema. Você não vai derrubar uma pessoa só. Não. Então, quem está nessa ideia de... Se você derrubar, você vai substituir e colocar outro grupo lá. Exatamente. Que hoje o Brasil está sofrendo um ataque muito pesado. É. O que o Brasil hoje está sofrendo é uma especulação enorme para sair um grupo e entrar outro. A Petrobras, ela... No relatório da CPI, está dizendo que ela ficou como vítima. O relator colocou a Petrobras aqui como vítima do cartel, não como foi utilizada, mas na verdade ela foi utilizada. Infelizmente aconteceram fatos que precisam ser apurados. Mas de certa forma a Petrobras em si foi vítima. Foi utilizada. Foi vítima, agora não só dos cartéis, também. Mas a empresa em si, a empresa pública, foi vítima, que é uma empresa gigantesca, tem muito know-how em várias áreas, muita gente competente por lá, em áreas técnicas. E ela é multinacional, e olha outra coisa que eu queria falar também aqui, que o problema da corrupção não é só um problema pontual do país. Isso está muito latente aqui no nosso Brasil, mas o Cunha utilizou um esquema internacional de laranjas para cobrir contas secretas. Então, a corrupção ela não está somente aqui no Brasil, não. A corrupção ela é internacional. Por que é que existem bancos na Suíça, bancos nas Ilhas Caimã, bancos nos paraísos fiscais? É para cobrir toda a máfia econômica de corrupção, de tráfico de drogas e de caixas 2 de grandes empresas e de grandes governos, que são frutos de corrupção. Porque se fossem dinheiros honestos, não tem para que estar em paraíso fiscal. Não tem para que eu estar escondendo o dinheiro que eu ganho honestamente. Por que é que eu vou esconder o dinheiro que eu ganho honestamente? Né? Então, assim, e isso é a nível... global. Às vezes é, né, só para não pagar os devidos impostos, mas isso por si só já é um crime também. Já é um crime, exatamente. Que já aconteceu com jogadores de futebol, já aconteceu com empresários. Inclusive, jogador de futebol está pipocando por aí afora, né? Exatamente, é, vários. Sim. Então, assim, não deixa de ser um crime também. É assim, é um desvio, é chato dizer isso, um desvio não sei se de caráter, de personalidade, mas é uma coisa que é errada. É errado. Eu pago meus impostos comigo, na verdade eu estou até devendo, mas pago quando posso, faço o maior sacrifício para ter o meu nome ligado às coisas corretas. E aí a gente vê os políticos que começam lá nas suas declarações lá do imposto de renda com um patrimônio muito pequeno, e dentro de um período de 4 anos, o patrimônio dos caras praticamente... Porque eles esbanjam nas ruas, é muito grande, mas o do imposto de renda mudou pouco. É, exato, que é contraditório, né? O Fernando, eu ia até falar, que a gente comentou aqui da outra vez, os carros do Fernando Collor acabaram de ser voltados para ele, né? Devolvidos. Eles vai porque agora já estão limpos, né? Eles foram para Lava Jato, agora eles já voltaram limpos. Isso, tá explicado. Bom, só continuando o raciocínio, né, da corrupção. Quando você usa essa bandeira da corrupção para atacar pessoas e se resume a atacar pessoas, você quer substituir o esquema por um outro parecido. É a mesma coisa sobre essa questão da pedalada fiscal, porque isso é uma prática que existe há muito tempo, muitos governantes fazem. Se o interesse fosse honestamente de evitar que isso aconteça, o que se faria era tentar criar normas mais rígidas, deixar claro que não, para que isso não se repita. Não é simplesmente condenar um presidente quando vários outros fizeram a mesma prática também no passado. E isso é até se levanta e ficar nisso. Por que nas gestões anteriores essas pedaladas fiscais não foram motivos de não aprovação de contas desses governos? Por que essas pedaladas fiscais em gestões anteriores elas não vieram à tona, não tiveram a repercussão que estão tendo agora? Porque talvez seja aquela questão de que isso não seja um fato que caracterize uma não aprovação de contas. Talvez seja preciso ainda aprofundar mais, talvez um economista ou alguém que realmente saiba dessas contas públicas, de como são esses trâmites dessas jogadas, mas se a gente perceber que, pelo que vem dizendo aí, isso é um fato que vem historicamente acontecendo, então por que penalizar o governo agora? Tudo bem, não é porque está errado e os outros foram errados que a gente vai deixar. Então, se está errado e a gente precisa corrigir, vamos corrigir a partir de agora, isso é necessário, uma boa. Mas também daí você condenar o país inteiro e inclusive deixar o país vulnerável a uma intervenção militar que chegou a se pedir nas ruas, eu acho isso muito preocupante. Chegou a dividir o país, inclusive o último a gente discutiu também anteriormente, em outro momento, que o perfil hoje, o retrato do país hoje no Congresso é de um país dividido em bancadas, tem algumas bancadas muito fortes, bancadas conservadoras, bancadas que eu diria até perigosas nos seus argumentos, nos seus objetivos, nas suas pregações. O Brasil, por ser um país livre, isso está muito escancarado. Está escancarado não só nas redes sociais, mas até mesmo na mídia, no posicionamento da mídia, no posicionamento, né, dessas pessoas e até mesmo dos políticos. Dizem que esse pensamento retrógrado, preconceituoso e de ódio, ele sempre existiu, só que com as redes sociais, aquela sensação de anonimato, de que posso falar o que eu quiser, esse pessoal acabou perdendo a vergonha. Mas voltando aqui, né, ao Eduardo Cunha, que a gente acabou desviando um pouquinho do assunto, o Aécio Neves e outros opositores estão pedindo publicamente a saída de Eduardo Cunha, mas isso da porta da Câmara dos Deputados para fora. Eles não assinaram o documento de cassação do PSOL e da Rede, não se posicionaram oficialmente, pelo menos até onde se sabe, de nenhuma maneira fazendo esse pedido. Aparentemente eles continuam negociando por baixo dos panos para tentar emplacar um pedido de impeachment. Na verdade, o que eu acho meio esquisito, e já foi colocado isso, é que o próprio Eduardo Cunha, ele está numa posição, não é estratégica, mas numa posição, me desculpe o palavrão, escrota, de estar negociando tanto com a situação como com a oposição. E isso dá para ver claramente no discurso, na postura dele, né, nos argumentos, nos movimentos dos outros políticos. Isso eu acho que é maléfico para o país, porque, infelizmente, esse cidadão ele é presidente do Congresso Nacional, é presidente de um Congresso que representa a sociedade brasileira, mas representa só figurativamente. Na prática, está longe do Brasil ser aquilo ali. Como o Jean Willis disse, né? Cunha está leiloando o impeachment. Vendo quem dá mais, se é a oposição ou o governo. Mas esses acordos com o governo, pelo menos o governo se posiciona dizendo que não estão acontecendo. Inclusive, o que eu achei interessante foi o que o Rui Falcão falou a esse respeito. Foi: quem tem acerto com ele é a oposição de direita, como é público e notório. Exatamente. E, assim, o interessante é que a grande imprensa vem colocando isso, de que ele está negociando com o governo, e botaram até o Lula no meio. O próprio Eduardo Cunha disse que não se encontrou com o Lula. Ele disse até que é papel dele receber quem quiser falar com ele. Não tem, isso não quer dizer que fez acordo com ninguém. Ele simplesmente, na posição que está, recebe quem quiser conversar com ele. Uhum. E que o Lula não apareceu, não demonstrou nem interesse nisso. Bom, em particular o Lula, eu acredito que tem toda a cara de ser mais uma tentativa da grande mídia de tentar botar o trabalho. É, exatamente. Agora, sobre o governo estar tentando negociar com ele ou não, eu não duvido nada. Deve ter os interlocutores, infelizmente tem. Ah, tem outra coisa. O Fernando Baiano declarou que foi entregue R$1 milhão e R$1,5 milhão de reais em dinheiro vivo a Eduardo Cunha, e ele teria como provar isso. Ele também foi o que falou sobre aquele esquema lá de pagamento através de doação para a igreja. Lembra, lembra disso? Pronto, ele disse que isso aí foi ideia do Eduardo Cunha, que ele tinha pedido para, que o Eduardo Cunha tinha pedido a ele para fazer essa doação diretamente para o Cunha, mas ele estava achando complicado. Aí tentou, ele sugeriu que fosse feita para o partido, mas algum motivo lá, por algum motivo ele estava achando complicado de isso dar certo no fim das contas. Aí o Eduardo Cunha sugeriu que fizesse a doação para a igreja. O interessante é isso, né? O moralismo em uma pessoa religiosa usando a igreja como uma ferramenta para a corrupção. O que é quando a gente percebe realmente a que ponto as pessoas chegam para chegar ao poder, para se manter no poder e para fazer coisas absurdas. É. E ele está tão acuado com essas denúncias que está tentando desviar a atenção. A mídia poupou ele de tudo isso há muito tempo. Ele já vinha respondendo processos, né? Desde que ele foi presidente da Câmara e foi eleito, ele já tinha um histórico muito negativo. E a imprensa, a grande mídia brasileira, ficou poupando ele disso. Agora que a mídia está dando destaque para essas acusações, ele vem com a cortina de fumaça formada por várias pautas retrógradas, polêmicas, que ele está tentando acelerar lá para serem votadas. Por exemplo, Estatuto da Família, que tem esse nome para passar uma ideia de que vai proteger a família, quando na verdade ele vai tirar status de família de muitas organizações familiares que a gente tem hoje em dia. Exatamente. Na verdade, vai tirar o direito à liberdade das pessoas escolherem a família que queiram formar. E não é só questão de homoafetivos, não. A própria avó. Exatamente. Né? Que o menino seja órfão e é criado pela avó, isso não constitui mais família, segundo esse estatuto. Que absurdo, né? E por que criar um estatuto se a gente já tem uma constituição lá que já tem alguns artigos que falam da família? Na verdade, são leis que eles querem colocar muito conservadoras e que, infelizmente, boa parte da população, infelizmente, por ter pouco acesso à informação, por ter tido muita especulação em cima de, sabe, de mídia. Pouco acesso à informação ou muito acesso à informação errada, enviesada. Exatamente. Perdão, e parabéns. Justamente a informação errada, a informação tendenciosa, né, o sensacionalista, e isso terminou, infelizmente. O caso mais recente é essa questão da ideologia de gênero. Aí teve um Plano Nacional de Educação que foi aprovado recentemente em Brasília e obrigou-se a todos os estados e todos os municípios a elaborarem seus planos municipais e planos estaduais, e gerou a maior repercussão por conta de uma ideologia de gênero e simplesmente respeitar as pessoas pelo que elas são. E eu acho que já falei aqui em outra edição, né, que eu acho muito estranho esse termo, né? Você chamar identidade de gênero de ideologia, que é o que eles fazem lá. Uhum. Porque você tira a questão de identidade, que é uma questão do quem é transgênero, tem realmente a sua essência é oposta ao seu sexo biológico. Aí quando você reduz isso, chama isso de ideologia, é como se fosse uma escolha. Uhum. É como se ele, de uma hora para outra, decidiu. Né? Como se tivesse estudado a ideologia fascista, a ideologia capitalista, a ideologia socialista. Mas você reduz uma questão biológica, humana, para uma questão de filosofices. Isso, ou seja, só o fato de chamar de ideologia de gênero constitui um grande ataque aos que sofrem com esses preconceitos por terem gêneros não convencionais. Bom, além do Estatuto da Família, teve uma tentativa de aprovar uma lei que proíbe aborto, até em caso de estupro, inclusive punindo quem oriente sobre aborto, tratando como crime passível até de prisão. Não, quem só orientar sobre aborto pode ser preso. Como se a gente tivesse, né, muito espaço nos presídios. A gente vê o índice de investigação de assassinatos é baixíssimo. O maior problema de crime e presídio no Brasil é que os presídios estão cheios das pessoas erradas. Os mais criminosos são quem desvia dinheiro público, quem assalta, quem mata. Esses, a maioria está fora. Quem está lá é quem comete crimes que não estão prejudicando ninguém. Exatamente. Assim, diretamente. São pessoas que são pegas com drogas. Que na verdade, quando você pega um político desse que rouba milhões ou bilhões, como foi colocado aí, só nessa Lava Jato, teve o Mensalão, teve o metrô e várias outras corrupções, essas pessoas aniquilam, tiram o direito à educação, tiram o direito à saúde, tiram o direito à segurança de muitas outras, o que proporciona um efeito cascata esse problema que a gente tem no país, é um problema social grave. Aí outras medidas lá que ele está tentando acelerar para usar como cortina de fumaça. A tentativa de acelerar um projeto que deixa a demarcação de terras indígenas como tarefa do Congresso, porque aí a devolução das terras que foram tomadas dos índios vai ficar muito mais difícil do que já está hoje. E outra é a revisão do Estatuto do Desarmamento. Eles estão querendo facilitar o acesso a armas, diminuir a quantidade de exames que precisam ser feitos periodicamente, né? Renovações. Estão querendo diminuir as renovações e estão querendo incluir deputados e senadores na lista dos que podem andar armados sem precisar justificar. Eles podem matar, já existe a imunidade parlamentar, talvez por isso eles queiram se beneficiar de poder matar legalmente. Eles querem agora ter o direito de matar. Absurdo. O STF teve alguns posicionamentos interessantes da última gravação para cá. Alguns são relacionados a impeachment. Talvez vocês já estejam sabendo disso, porque repercutiu um bocado. Foi feita uma proibição de que o processo de impeachment seguisse nas regras que o Eduardo Cunha tinha elaborado. Nas regras dele, ele poderia rejeitar o pedido de impeachment, e aí quem quisesse, quem fosse contrário, quem não concordasse, poderia contestar essa rejeição. E aí o pedido ia para plenário, que por maioria simples poderia decidir pela abertura do processo. Ou seja, isso distorce toda a coisa e ainda livraria o Cunha do peso de ter aceito, acatado o pedido de impeachment. Aí o STF se posicionou proibindo ele seguir dessa forma, porque existem leis que tratam disso, que definem qual é o ritual nesses casos, porque impeachment não é uma coisa simples, é uma coisa que afeta pesadamente o país. Não pode ser tratado com leviandade, tem que seguir um trâmite rígido. Isso, na verdade, é um posicionamento muito benéfico para o país, porque o Brasil estava vivendo uma vulnerabilidade muito grande em cima de uma pessoa que estava descontrolada lá na presidência da Câmara. Estava, não está. E aí foi preciso uma intervenção do STF para poder meio que acabar com esse abuso de pseudo superpoderes que esse rapaz está tendo lá na Câmara. Pois é. Outra decisão foi proibindo que os processos de impeachment tenham seguimento antes que o STF julgue alguns questionamentos que foram feitos. Esse em particular, o pessoal lá os opositores já estão tentando burlar, criando um novo processo de impeachment que é basicamente parecido com os que já estão lá, acrescentando um palito ou dois. E outro posicionamento positivo do STF foi uma proibição dos jabutis que a gente falou. Exatamente. Na outra vez. E que é fundamental. Vocês lembram o que são jabutis? Jabutis são aquelas leis que são aprovadas e embutidas no bojo de outras. Muitas delas que têm uma resistência muito grande de serem aprovadas isoladamente, mas que talvez entram ali na carroça, na bagagem de uma outra que está sendo votada e, né, terminam tendo um reflexo muito grande, porque ela por si só não seria aprovada. É como você fazer uma lei que vai abrir concurso público para suprir necessidades das universidades, e aí alguém propõe aproveitar a ocasião para expandir a área de desmatamento, para regular uma profissão. Coisas que não tem nada a ver. Coisas que não tem nada a ver com o tema principal. Lá no STF eles chamam de contrabando legislativo. Você pegar emendas que não tem nada a ver com o objeto da lei principal. Então o STF teve uma decisão de proibir isso. Essa, como toda lei, como tudo na área jurídica, isso não tem efeito retroativo em nada. Então, assim, o que já aconteceu desse tipo, troncho com os jabutis, vai continuar. Mas, pelo menos, a gente sabe que daqui pra frente não vai poder mais acontecer. Eu sugeriria que o que foi identificado, o que fosse, a partir de então, feito um estudo jurídico, identificado como jabuti, deveria ser revisto, porque isso hoje foi caracterizado como errado. Não é questão de direito adquirido. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu não sei se é o caso, mas uma coisa que hoje a gente vê no serviço público é a terceirização, que voltou forte, parou um pouquinho, mas que ela hoje já está concreta e fato real, e eu não duvido nada que ela tenha começado como já não tinha algumas outras leis que tenham sido aprovadas e que foram dando brecha para contratar pessoas, empresas, terceirização, não sei o quê, e é o que a gente tem hoje, né? Eu vou dar um exemplo a nível muito local, muito, muito pequenininho, mas aqui em Alagoas as escolas receberam uma verba para contratar a empresa para fazer manutenção. A escola que eu trabalho recebeu R$40 mil. É preferível e orientação do governo, da Secretaria Estadual da Educação, que a escola contrate uma empresa, porque a gente facilita para a prestação de contas. A gente paga uma empresa e a empresa é que vai contratar os funcionários, é que vai contratar o cara que vai fazer a limpeza, vai contratar o cara que vai retelhar a outra empresa. E a gente percebeu que a obra está sendo executada durante o período de aula. Às vezes a gente tem que tirar o pessoal da sala de aula porque está uma bagunça lá, está um bate-bate no banheiro. O pessoal isola lá a parte do pátio porque estão trocando parte do piso. Isola porque estão mexendo na parte elétrica. Mas são equipes diferentes, ou seja, a gente termina pagando mais caro para uma empresa terceirizada, né? Simplesmente porque a alegação é de que você paga por uma terceirizada é melhor para fazer a prestação de contas. Pois é. Né? Sobre o STF, voltando, a gente tem que lembrar que esse ano, finalmente, o STF se posicionou sobre financiamento empresarial de campanha. Então, somando essas medidas todas, eu estou assim, gostando bastante da forma como eles estão se posicionando, apesar de, no caso dessas decisões sobre impeachment, eles terem demorado demais sobre as pedaladas regimentais do Eduardo Cunha, eles terem sido complacentes. Mas essas práticas têm que ser, sim, aplaudidas, porque só servem para reforçar ainda mais a nossa democracia. E várias outras decisões que foram tomadas nesses últimos dias, que está combinando com a situação mais estável no país. Talvez o STF esteja exercendo um papel estratégico nesse momento no país, para pelo menos tentar estabilizar uma crise política que está sendo plantada por alguns deputados e senadores que estão especulando muito no país. Mais uma vez, o governador de São Paulo foi notícia. Vocês lembram, a última foi que ele tinha recebido um prêmio de gestão hídrica, né? Eu não sei qual foi a base, qual foi o critério técnico. O critério foi que quem definiu o nome era do PSDB. Quem indicou. Está explicado, bom, naturalmente, está fundamentado. A novidade é o que a gente poderia chamar de farra do carimbo Top Secret. Isso, ou seja, a gente precisa esconder, botar a sujeira bem embaixo do tapete, só que esse tapete tem um cadeado com um segredo de tempo para poder ser aberto. Começou com o metrô, não foi isso? Começou os documentos com... do metrô, depois... Que a população não poderia saber por que as obras do metrô estão demorando tanto. Os documentos seriam sigilosos por 25 anos, era? 25 anos, exatamente. Depois veio a Sabesp, que aí a Sabesp foi engraçada porque eles alegaram risco de ações terroristas se os dados, certos dados da Sabesp fossem divulgados. Aí pediram sigilo sobre esses dados. Depois veio a PM. A PM e agora os presídios. Até os presídios, que é o que ele está investindo mais. Ele, inclusive, contraditoriamente, vai fechar, tem uma proposta de governo lá do PSDB de fechar as escolas estaduais. Ele está dizendo que é uma reformulação que vai haver na educação, mas que a população está na rua, porque na prática vão ser fechadas centenas de escolas no estado de São Paulo e, em contrapartida, o Estado abrindo presídios. E aí ironicamente, ele ainda está também pedindo sigilo, né? Vamos ficar caladinho, não vamos apresentar nada do que está sendo feito com o dinheiro público para cuidar de pessoas que precisam de um tratamento especial, seja na educação, seja na, né, nos cuidados socioeducativos para as pessoas que transgridem as leis, né? Justamente pela falta do investimento concreto que os governos deveriam dar, investimentos reais, as pessoas terminam se sujeitando a fazer coisas ilícitas. Infelizmente, como você já colocou, no nosso país, a maioria dos que estão presos lá são ladrões de galinha, são ladrões pequenos, os grandes ladrões que fazem com que o país esteja na situação que está, não estão presos. Pois é. É uma pena que a direita, a nata da direita brasileira, tenha desgringolado tanto nessa ideia de impeachment, né? Porque eu me considero uma pessoa com postura de esquerda, mais de esquerda, mas eu acredito que, conceitualmente, os dois lados, de direita e esquerda e vários outros, têm uma visão assim, de querer melhorar o país, só que por caminhos diferentes. O problema é que a nata da direita brasileira é indefensável. Não tem como você defender Aécio Neves com os escândalos que vão sendo abafados, mas a gente vê assim, o pessoal empurra a cabeça para baixo, a gente vê o rabo saindo do outro lado. Exatamente. Assim, não se consegue esconder. O Alckmin está assim, agora tentando censurar tudo, talvez para garantir a possibilidade de ele se candidatar à presidência mais à frente. Sim, é ridículo, né? É uma pena que a gente não tenha uma direita coerente para se posicionar com lucidez numa época conturbada dessa, porque eu acredito que é importante ter os dois lados. Sim. E só que essa direita aqui hoje está se revelando muito mais conservadora do que a gente esperava. Pelo que a gente vê aqui, a restrição não vale apenas só para papéis que poderiam expor a população em risco, que é previsto na lei de acesso à informação, mas também para informações administrativas e financeiras da PM. Ou seja, a gente não pode saber o que é que o governo de São Paulo está investindo nas ações administrativas e financeiras das polícias militares e civis que estão lá previstas na lei, né, que é a lei de acesso à informação, e que realmente poderiam pôr em risco a população e a soberania não só do Estado, mas do país. Elas realmente devem ter o seu sigilo. Mas o seu sigilo, e eu ainda assim como cidadão, vírgula, porque nem tudo que está lá deva ser feito na ditadura, escondido. Até porque a Dilma acabou de ir lá na Suécia para comprar estrategicamente não sei quantos caças para o país. Então aquilo ali é público e notório. Vai esconder de quem? Que o Brasil está tentando se resguardar com jatos na questão aérea do país. Então o que é que tem que se esconder lá ali na polícia de São Paulo que a população não pode saber? Eu acho que realmente o que falta é transparência, é bom senso. E uma coisa que eu acho muito esquisita, muito tenebrosa, é o fato do Poder Judiciário, tanto a nível estadual como a nível federal, não se posicionar numa questão como essa. Você pegar num intervalo de tempo de menos de 60 dias, o governo querer botar num cofre todos os documentos que ele acha que vão nos comprometer, você colocar lá documentos do metrô de São Paulo, que é a obra que eu acho que é mais superfaturada do país. Enorme. Aí você bota depois lá no cofre as obras da Sabesp, depois de o Estado ter passado por uma crise hídrica vergonhosa, que fez a população sofrer bastante. Logo em seguida, a PM e agora os presídios. Olha, para fins de economizar dinheiro público com almofada e tinta de carimbo, a gente poderia sugerir para o Geraldo Alckmin que, ao invés de usar um carimbo de segredo, ele use um carimbo de publicável. Já que ele está querendo esconder tanta coisa assim. Exatamente. Na verdade, só desperta. Eu agora estou curiosíssimo para saber o que é que tem lá que ele está querendo esconder. Né? Não vejo a hora do STF derrubar. Exatamente. Ou alguém derrubar para ter acesso. O que é que tem ali de mais que a gente não pode ver? Isso, na verdade, é muito preocupante. Uma coisa que eu também acho que não deixa de ser uma jogada, além dessa que você falou, de ter o imediatismo ali de ser explorado pela mídia, tem o fato de que se ali tiver coisas muito graves, daqui a 25 anos ele vai estar com seus 80, 90 anos, ele não vai poder nem ser preso. Talvez já tenha sido presidente do Brasil umas duas vezes. Exatamente, não vai poder mais fazer nada. Na verdade, eu acho que para esses documentos passarem pelo crivo de uma lei de acesso à informação, não deveria passar somente por uma carimbada de um governador. Isso deveria ser uma questão passada por uma sequência de órgãos ou de pessoas que realmente atestassem se aquilo realmente é de risco à população, é de risco à soberania, para poder realmente chegar ao ponto de somente o governador sancionar, mas ele ser ter feito isso respaldado um posicionamento em um caráter técnico isento e não político como hoje a gente está vendo. Até porque essas três, quatro coisas agora foram polêmicas e vergonhosas para o estado de São Paulo. O metrô está até lá, até hoje nunca foi feito. As obras que ele fez emergencialmente não está ali na empresa de voo aqui, não vão gerar 25% do que deveria captar de água. Né? Os presídios, a gente vê São Paulo lá, um estado dominado pelo PCC e por várias facções criminosas. Então é muito absurdo o que a gente vê. O plenário da Câmara, por 10 votos de vantagem, aprovou uma proposta de emenda à Constituição que permite a cobrança de pós-graduação em universidades públicas. Isso é muito perigoso. Isso começa a abrir um precedente, que é o que todas as universidades públicas estão com medo, que é para privatizar o ensino público superior. Hoje no país, a gente, apesar de ter a universalização da educação básica, a gente tem hoje uma concorrência ferrenha com as escolas particulares. No ensino superior, a gente também tem essa concorrência, só que com essa aprovação de lei, a gente está começando a transformar as universidades públicas em um determinado tipo de curso, um determinado nicho, que é a especialização, né, o pós-graduação lato sensu, em privada. A gente está começando a privatizar. Isso pode abrir um precedente para daqui a pouco ser cobrado na graduação e logo em seguida no estricto senso, né, nos mestrados e doutorados. Isso é muito perigoso, infelizmente. Agora, antes que alguém venha criticar a presidenta, né, lembrando o Pátria Educadora, o lema dela, que merece muita crítica por outras razões, né? Esse caso não tem nada a ver com ela. O projeto é de uma proposta à Constituição, que é o tipo de votação que ocorre em dois turnos na Câmara e no Senado. Precisa ter 2/3 de apoio em cada votação. Na verdade, são 3/5. E uma vez que seja aprovado nesses dois lugares, em dois turnos, a presidenta não tem como interferir em nada. Passa a valer. Então, se isso chegar a acontecer, que ninguém vá dizer que foi a presidenta que privatizou o ensino superior. Ela está fazendo muita coisa ruim assim, para a educação, não está dando a atenção que deveria, mas isso não vai entrar nessa cota, pelo menos. Ou seja, isso é parte dos deputados, parte de um grupo que, de certa forma, conseguiu apoio e que é muito perigoso. E como você colocou aí, isso foi aprovado o texto base da emenda à Constituição, que é uma PEC, e que vai ter impacto em todas as universidades públicas, não só as universidades federais. Porque o texto lá permite que universidades públicas cobrem mensalidades para cursos de extensão, pós-graduação, lato sensu e, pasme, eu estou vendo aqui, ó, mestrado profissional. Mestrado profissional hoje no país, o maior nicho de mestrado profissional são para os servidores técnicos, administrativos ou servidores de públicos que, por já estarem no mercado de trabalho, precisam se qualificar, e aí existem os mercados profissionais. O maior deles é o Prof. Mate, Prof. Letras, tem Prof. Ciências, Prof. Física, são os professores, assim como tem também os mestrados na área de administração, porque na gestão pública municipal, estadual e federal, a gente lida muito com pessoas na área da administração. Então, me preocupa muito porque eles vão começar a fazer com que os mestrados profissionais, o professor tenha que pagar, o administrador tenha que pagar, os cursos de extensão, que é contraditório isso, vai, eu acho que de encontro até o PNE, que foi aprovado recentemente, que obriga que as universidades tenham como tripé fundamental extensão, pesquisa e ensino. E essa extensão agora vai ser paga. Então, não é a universidade que vai fazer a extensão. Quem vai fazer é a pessoa que vai pagar. Ou seja, a universidade tem a obrigação de retribuir aquilo que é investido nela para a comunidade, só que agora ela, para fazer isso, vai ter que receber. Então, se ela não receber para fazer isso, ela pode muito bem dizer que não vai fazer. Isso é meio esquisito. Isso seria um anúncio de que esses 30% de cortes vão perdurar vários anos? É possível. O que eu estou vendo aqui é que essa PEC, ela altera o artigo 206 da Constituição, atenção para o ensino, para dizer que o princípio da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais não se aplica nos casos de pós-graduação, de curso de extensão e mestrado. Eles estão querendo pegar uma brecha na Constituição, criar uma brecha, né, de interpretação, para dizer que, ó, a Constituição não deixa claro, deixa lá que é o ensino público é gratuito. Mas aí ele está querendo dizer que não se aplica à graduação, curso de extensão e mestrado. Como não? Educação é educação. Não importa se é educação básica, se é ensino superior, se é ensino técnico. Educação é educação. Não tem para que os institutos federais e as universidades federais ou institutos estaduais, escolas técnicas estaduais cobrarem. Se são públicas, são públicas e devem ter. No fim das contas, acaba sendo uma duplicidade de pagamento, já que o contribuinte paga por isso. Uhum. Aí vai ter que pagar de novo quando precisar usufruir desses serviços. Você falou aí, só reforçando novamente. Se bem que isso é comum até certo ponto, né? Detrans, por exemplo. Já recebem dinheiro, mas a gente acaba tendo que pagar. É o tipo de realidade que deveria diminuir, ao invés de aumentar. Exato. E eu não sei se é verdade, mas um dia desse um colega está dizendo que nos Estados Unidos ou em algum país, o cara tem uma Lamborghini e ele paga $150 de imposto, porque eles pagam o imposto lá proporcional ao peso do carro, porque é o peso do carro que vai estragar o pavimento na rua. É o tamanho do carro que vai dizer se você está utilizando ou não. Então é mais ou menos isso. Às vezes o cara... Né? Mas até a própria Lamborghini lá é bem mais barata do que exatamente. Aqui, por várias razões além dos impostos. Uhum. Que é um assunto para outra conversa longa. Bom... Vamos lá, continuando. A grande imprensa tem divulgado um posicionamento, pelo menos no começo, né, questionador, porque o Brasil não participa da parceria Transpacífico. Uhum. Questionando que foi uma perda muito grande, que seria uma oportunidade incrível de estreitar laços, de melhorar a economia, etc, etc. O problema, o que todo mundo tem que pensar a esse respeito é se isso é realmente uma boa. O que significa exatamente essa parceria? Eu não tenho dados concretos de detalhes, mas o que eu pude ver já se mostra muito preocupante. Eu sei que, a princípio, eu já olho, assim, já não vejo com bons olhos esse tipo de acordo, que eu lembro da ALCA, o que eles queriam fazer naquela uhum. época. Eles queriam impor patente de software para a gente aqui, eles queriam impor o tipo de cultivo que a gente poderia fazer. Se a gente fosse concorrente dos Estados Unidos em plantação de qualquer coisa, os Estados Unidos iam manter a indústria deles e a gente ia ter que mudar. A indústria deles não, a agricultura, né? O cultivo deles. A gente ia ter que encontrar outras culturas, cultivar outras plantas para não ser concorrente deles. Então, agora com esse TPP que eles estão propondo, eles estão querendo expandir, alterar a questão de patentes sobre medicamentos, que se a gente tivesse entrado ia prejudicar muito a questão dos genéricos. E o que eu vi como preocupante, já de cara, foi dar a grandes corporações o poder de processar governos. Imagine o seguinte, a gente tem empresas de transgênicos, de repente o governo decide por seguir algum estudo, por uma insatisfação popular que acaba mobilizando, criando algum projeto de lei, e aí aparece um projeto de lei restringindo o uso de transgênicos em determinados cantos. A empresa que fabrica sementes vai ter um prejuízo com isso, aí nesse acordo ela vai poder processar o governo pedindo um ressarcimento que cumpra o prejuízo que ela teve. Exatamente. Na verdade, isso é muito perigoso, porque quando você abre esse precedente, diga-se de passagem que essa parceria ela vai representar 40% do PIB global, da qual você tem 12 países, onde os principais são Estados Unidos, Canadá, que são países que têm as grandes indústrias, que podem justamente se utilizar dessa manobra para estar manipulando os governos, né, de uma região ali que é pouco explorada. E, na verdade, está muito claro no acordo e nos movimentos de mercado que esse novo modelo de acordo para o século XXI, ele vem para contrabalancear com a influência que a China está tomando a nível global. A China hoje, ela... a nível mundial, ela tem uma representatividade muito forte, né? Está expandindo não só lá no Oriente, mas com grande força em várias outras regiões do mundo. E esse acordo que vinha sendo costurado chegou-se agora à aprovação, e que alguns dos pontos que tem nesse acordo são bastante polêmicos. O Brasil ficou de fora, se eu não me engano, parece que foi convidado e tal, mas não pôde. Eu não sei se foi convidado, até porque o Brasil é um parceiro forte da China, e o BRICS incomoda os Estados Unidos. Eles estão fazendo isso em parte justamente para isso, para tentar quebrar as pernas da China, da Rússia, da Índia. E aqui no site do Partido Pirata, eles relacionam 5 pontos assustadores do tratado. E pasmem, viu? Nenhum deles tem a ver com esse poder dado às empresas. Então vocês vejam como isso está perigoso. Eles conseguiram identificar mais 5 pontos preocupantes. Patrulha da internet, que isso vai aumentar o combate à pirataria, e a gente vai perder privacidade. A gente por enquanto não. Mas quem for signatário desse acordo. Segundo, deixa eu só fazer uma observação quando você falou de patente de internet, que eu vi uma matéria um dia desse, e é só um aspas mesmo, um parênteses, que a JPEG ela está para lançar agora o direito autoral de uso das imagens. Então o formato JPEG agora, ele vai ser bloqueado. Ele só vai poder ser divulgado e copiado e colado se houver o consentimento de quem produziu. É como se fosse criptografado, depois a gente pode até ver isso, mas o formato JPEG está querendo caminhar para isso. Bom, o formato, eu não vi nada a respeito disso, mas o formato propriamente, na sua versão atual, não teria como fazer esse tipo de mudança, né? Pode ser uma tentativa de uma versão nova desse formato. Aí quem aderir para a versão nova estaria sujeito a essa situação. Nada impediria, em tese, que as versões antigas fossem utilizadas. É como acontece com o PDF. Existem várias versões do formato PDF, e assim, você pode utilizar versões antigas, caso você não tenha os softwares de trabalho mais novos ou certas coisas você não queira, né? Você pode trabalhar simplesmente com versões mais antigas que mantém compatibilidade. Arquivos de imagem JPEG podem ganhar proteção contra... deixa-me ver aqui... contra cópia. Na verdade, você só vai poder reproduzir se você permitir. Vai ter uma patentezinha aqui, eles estão estudando isso. Depois você procura ver, dá uma olhada. Vamos lá para os acordos. Bom, lá. Segundo ponto, limitar o acesso a medicamentos. Que foi o que eu falei sobre patentes de remédios e que ia acabar com genéricos. Terceiro ponto, aumento da proteção de patentes para métodos cirúrgicos. Uhum. Quarto ponto, aumento do prazo de proteção ao autor. O prazo, hoje em dia, vale por 70 anos após a morte do autor. Hoje o Brasil já é refém dos Estados Unidos, dos cabos de fibra ótica. Vale por 70 anos após a morte do autor. E esse acordo quer estender por mais 70 anos. Ou seja, isso é um atentado ao domínio público. Poxa, gerações vão perder o direito de ter acesso ao conhecimento por causa de um acordo desse. Que beneficia quem? Né? Uhum. Bom, e o quinto ponto é que prestadores de acesso à internet devem se tornar a polícia da web. Segundo o site, ele diz que os provedores de acesso vão ter que ficar identificando, filtrando e bloqueando todos aqueles que infringirem propriedades intelectuais. Isso faz parte do acordo. Analisando tudo isso, eu pergunto a vocês: vocês acham que realmente devemos nos lamentar por não estar nesse grupo? Não, de forma alguma. Na verdade, a gente lamenta porque parte do que for produzido por eles vai ficar protegido. Mas se o fato da gente não estar junto a esse grupo aí já é um fato louvável. Bom, agora algumas notícias mais leves. O dia foi tenso. O episódio deve estar bem carregado, né? Denso. A gente tem aqui que o Congresso em Foco, que é um dos sites que eu recomendo, que é bem interessante, eles mostram as notícias lá do que acontece na Câmara, no Senado. Eles anualmente fazem uma votação, tipo um Oscar, uma premiação dos melhores congressistas. E esse ano saiu o resultado, a gente tem aqui 9 categorias, e os vencedores são, para melhor deputado, foi Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. Uhum. Melhor senador, Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás. Parlamentar do futuro, foi o deputado Jean Willis, também, né, do PSOL do Rio de Janeiro. Defesa da agropecuária, o senador Ronaldo Caiado. Ah, fisiológico. Defesa, Olha, não vou nem comentar. Vou defesa da agropecuária. Pois é. Carolato fundiário. Bom, combate à corrupção e ao crime organizado foi o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo. Pelo amor de Deus. Defesa da cidadania. Provavelmente filho do Jair Bolsonaro. É filho. Defesa da cidadania, deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. Esse aí foi o mais coerente. Profissionalização da gestão pública, deputado Eduardo Bolsonaro, PSC de São Paulo. De novo. Deputado, esses dois últimos são interessantes, né, por conta de quebrar, porque a votação é feita pelo público, em geral. Essas duas últimas categorias são escolhidas pelos jornalistas. Então, o deputado mais avaliado, mais bem avaliado pelos jornalistas foi Chico Alencar, do PSOL, do Rio de Janeiro. Ele é muito coerente. E o senador mais bem avaliado pelos jornalistas foi o Randolfo Rodrigues, que era do PSOL e migrou para o Rede, que é do Amapá. Talvez esses dois sejam... Amapá, né? Sejam os mais coerentes nesses prêmios. O Jean Willis ali também, ele também está com dois prêmios como melhor deputado e melhor deputado do futuro, né? Parlamentar do futuro, inclusive, compete com os senadores, são todos juntos competindo. Então talvez esse... E defesa da cidadania. Sejam, assim, ao meu ver, assim, que realmente tenham mais coerência com a representatividade sociopolítica que o país precisa. Não vou dizer que eles são perfeitos, que eles são santinhos, obviamente não são, mas que pelo histórico propositivo, pelo discurso, pelo posicionamento que eles têm na casa do poder do Brasil, talvez o júri técnico ali tenha sido mais sensato. O problema de votações desse tipo é que um concorrente que tem um poder de mobilização grande acaba convencendo muita gente a votar, e a eleição é mais por isso, por poder de influência, do que por mérito propriamente. Exatamente. Na verdade, passa a ser um pouco questionável, né? Pois é. Mas está aí o resultado. Bom, temos uma notícia engraçada do pessoal de uma afiliada da Rede Globo. E o jornalista, ele foi detido com cocaína falsa. Na verdade, o que se coloca aqui é que, apesar de eles terem comunicado ao Ministério da Educação... Ministério Público. O Ministério Público queria fazer tal reportagem, a Polícia Federal e a Polícia Militar do Mato Grosso sabiam que a jornalista Alex Barbosa, filha da TV Globo em Mato Grosso, ela produziu uma reportagem para testar a fragilidade do combate ao tráfico de drogas na fronteira do Brasil com a Bolívia. A jornalista, mais três funcionários, três produtores da TV Centro América, essa afiliada que foi produzir essa reportagem, eles foram detidos numa segunda-feira aí à noite, dia 12, e eles estavam simulando o transporte de cocaína no automóvel. Levando 240 quilos de gesso em pó. Eles foram detidos na BR e, segundo a polícia, eles foram detidos porque o transporte, o carro, obviamente, pelo peso, estava muito, né, muito na cara, e aí a polícia terminou pegando. E na verdade, terminou frustrando uma produção de uma reportagem que estava fadada a querer vulnerabilizar o Brasil, querer vulnerabilizar nossas fronteiras e querer, mais uma vez, denigrir o trabalho dos servidores públicos que trabalham na área de segurança. E, na verdade, tinha mais uma conotação sensacionalista para variar do que, naturalmente, técnica, do que melhor para a população. Então, é uma coisa que a gente precisa até rever, porque, do mesmo jeito que se produz esse tipo de matéria, muitas das outras matérias que são produzidas pela mídia, às vezes, elas já são cartas marcadas, já são pautas que têm uma tendência a chegar a um determinado fim. E aí é nesse sentido que a gente pede para que as pessoas filtrem direitinho o que sai na mídia, como eles abordam os assuntos, como eles chegam nos finalmente, porque muitas das vezes a mídia, a maioria das vezes ela é tendenciosa. O que eu entendo como ético para um jornalista, você tem um questionamento, por exemplo, nesse caso, como seria o procedimento ético? Eles têm questionamento, será que é fácil entrar com drogas? Quão fácil é isso? Então eles deveriam começar a reportagem dizendo: vamos aqui verificar se é fácil entrar com drogas no país. E aí, eles agindo dessa forma, mesmo tendo essa finalidade, esse desfecho, ia se gerar uma reportagem interessante, que ia mostrar a eficiência da polícia. Agora, o que aconteceu provavelmente foi que eles já saíram do estúdio com uma tese que eles tinham que fazer de tudo para provar. Provar que é fácil entrar com drogas. Não era uma matéria honesta, nesse sentido de começar com questionamento e ver no que resulta. Isso não é jornalismo investigativo. Exatamente. Sinto muito. E, infelizmente, é o que mais tem na grande mídia. O pessoal, os jornalistas saem de lá, saem dos estúdios, saem das suas centrais, já com uma matéria pré-pronta, já sabe o que é que eles precisam dizer. Vão fazer entrevistas tentando tirar alguma declaração que confirme o que eles querem publicar no dia seguinte. É isso que acontece, em boa parte das vezes. Na verdade, isso é um reflexo, reflete um pouco o papel mais chato que a mídia está exercendo no país hoje, que é de pautar as suas notícias, pautar a sua mercadoria, que são as informações, de uma maneira tendenciosa. É quando a imprensa vira um partido político. Exatamente. Agora a extradição agora do que foi comentado aqui com o Pizzolatto, ele já está a caminho no Brasil, ele já está vindo da Itália e recentemente aí teve um problema diplomático na época do presidente Lula, né, quando Lula vetou a extradição de um italiano. Até hoje ele está aqui no país, ele é acusado de vários crimes lá, obviamente aqui sendo acobertado por conta dizendo que é perseguição política, mas quando foi agora a Itália meio que quis dar o troco na mesma moeda e protelou bastante, mas parece que nesse momento está dando um tapa na cara do Brasil, um tapa com luvas bem suaves, mostrando que o Pizzolatto, que foi acusado, né, de operar o Mensalão, condenado, ele fugiu do país, saiu aqui à revelia, ele com dupla cidadania, né, brasileira e italiana, se escondeu na Itália por um bom tempo, quando foi descoberto, e essa novela já vinha se arrastando há um bom tempo, e finalmente ele está sendo extraditado aqui no Brasil, vai responder aqui no Brasil pelos crimes cometidos. Pois é, isso aí. Esta foi mais uma edição grande, bem maior do que o normal, né, do Politicast News. Por conta disso e por conta de algumas ocupações, aí provavelmente teremos uma ou duas semanas sem episódio novo. Mas isso não vai significar o fim do projeto ainda. Então tenham calma, continuem acessando, que algum domingo, dentro do próximo mês, vai voltar a ser publicado o podcast. E eu queria dizer para vocês para quem não acompanha através do site, quem acessa pelo YouTube ou por um agregador de podcasts, que a gente começou a colocar também algumas tirinhas lá. Até o momento tem uma só, na verdade, então não justifica o plural por enquanto. Mas assim, é mais um tipo de conteúdo que a gente pretende ir colocando, talvez não com tanta frequência assim, porque afinal de contas isso tudo toma tempo, dá algum trabalho e não é assim, a gente não é um bando de vagabundo que fica em casa sem fazer nada, a gente tem nossas próprias obrigações. Então não vai ter com tanta frequência assim, mas dê uma olhada lá, vocês podem comentar à vontade. É isso aí, quer acrescentar alguma coisa? Não, a gente agradece, espero que o pessoal fique antenado. Se quiserem sugerir pauta, sugiram, coloquem lá nos comentários, isso é fundamental, a discussão é sempre válida. Pois é, isso aí, e política faz parte da vida, não se esqueçam disso, e até a próxima!